Quem é você? Ou melhor, quem sou eu? Diante do trono, Judas enfraqueceu, meu. A força bruta já se aposentou. É o Apocalipse. Seja bem-vindo ao terror. Um, dois, negou. Família ML 2012. O gueto torce por você. O gueto torce por você. Pode vir, pode chegar, pode chegar. Amo o que faço, o que faço é fácil. Rap é o som que nos leva ao espaço. A pergunta será sempre a mesma. Seus rappers permanecerão na fortaleza. Silêncio, lá vem as senhoras. Os fardas, os botas, atrás do vida torta. É cruel, operação Papai Noel. O homem bomba explodiu a torre de Babel. Seja bem-vindo à masmorra, onde os farofa leva tiro de metralhadoras. Prossigo na missão, só não morra. Tá tudo aí pra nós, chega junto, porra. Oficiais do demônio que é a forca. Se tem rato na área, seja liso, corra. O gueto torce por você, quer te ver num pala rebaixado com um vidro degradê. Onde vai chover, bênção para o povo pobre. A minha vitória é o fruto do meu corre. É impressionante ao que há. As barcas na favela já tem suspensão a ar. O UFC na favela é mais que box. PlayStation 3 no game Xbox. Que aprendeu o golpe, favela digital. Gravidão na puta, na madruga, na lan house. Sei que é mal. Terrorista não é esquema. Carrega nos seus punhos cicatrizes das algemas. Turbulências, pou, pou. Tá na rua, tá bom. Muito pior pros irmão, nós vai vencer aqui. Salve, salve, detenção. Quem já passou por lá, não quer mais voltar não, João. Turbulência, pum, pum. Tá na rua, tá bom. Tá muito pior na prisão. Quem já passou por lá, não quer mais voltar não. Inspirado muito louco, louco. Maluco, esse jogo aqui pega fogo. O beat e o flow é tipo um pipoco. DJ muito louco, scratch e chapa o coco. Mestre de cerimônia da favela. MC que é MC aqui não se entrega. Pura realidade nós sempre revela. Rima na viela até dentro da cela. Mais fé em ti, pra não se abalar na tempestade. Desvantagem, eu sei, vai me guardar, é só acreditar. O talento o senhor me deu no passado incompreendido. Hoje fortaleceu, gordão, meu irmão. Mó satisfação, DJ Samur faz squat. MP Live produção, da Vivo no peão. Pra pista de golfão, GTI automática. É nós mesmo, né, João? Dogs peixe no zerão. Um brinde pros irmão. Disciplina traz apreço, só quem é tem a visão. Nem se apega não, fica nessa então. Humildade e respeito, desacredita não. Da ideia de um parceiro, a maldade no mundão. Pra quem tá de alegre, não é brincadeira não. Realidade julga, a parte é vida oculta. Comunidade a luta, nas ruas estrutura. Metrópole urbana se vê aqui escolher. Colado da moeda envolve-se correr. Tecnologia avante presente. Na mirante o relógio que sem pane resolve a todo instante. Rap evolução, mano e mina no salão. Função na situação, explode coração. Periferia era, liga que prospera. Monotonia será que cada um se espelha. E é humilde, pique função na banca simples ação. Persiste trinca, irmão, redação clique. Na rua e pá da área, informação engaja. Turbulências, pum, pum. Tá na rua, tá bom. Tá muito pior na prisão. Quem já passou por lá, não quer mais voltar não. Turbulências, pum, pum. Tá na rua, tá bom. Tá muito pior na prisão. Quem já passou por lá, não quer mais voltar não. Artilha, rima, artilharia, falcatrua, bolo louco. Os podres choca ovo, chuva de molha bobo. Raio X de zombeteiro que vem cheio de churumela. Tem 500 e Hornet pra fechar com os moleque. Furacão e ML, terror a flor da pele. É tipo Tom e Jerry, as fuga na BR. Falcatrua gera merda, intriga com os papalégua. Polícia não me pega, fuga dos cobra cega. A bruxa na trapaça, rapim sobrou fumaça. Redei nós tamo em casa. Fumaça então que faça. Mas tá fraco e sem canseira, sem respeito. Sujeito que muitos só conhece pelo jeito. Vê gol e para de menores puxa. Vê bruxa bafado na goma batendo as bucha. Na chuva a mente parafusada. Se tromba quase intrusa. Puxa manda meia dúzia. Mas ninguém vai me diga antes que acredite. É só acreditar, felicidade vem de brilho. Se esquecer sede, ser humilde, filme triste, triste mesmo. Aonde sou, que treta, que vida. Essa é minha vida, cê acredita? Mas no barulho nunca mais fica lá em pé. Turbulência, pou, pou. Tá na rua, tá bom. Tá muito pior pros irmão. Nós vai vencer aqui, salve, salve, detenção. Detenção, detenção, detenção.